e agiliza muito. É, você entra no Mercado Livre, o cara, ah, troco um ônibus por 1000 patins. Qualquer negócio os caras querem fazer, porque não é uma coisa muito fácil de vender. Isso facilita e por isso até fica, você consegue comprar com 25 conto um ônibus legal. Mas beleza, estamos nessa fase, comprar o ônibus. Nosso cronograma, a grosso modo, era, durante esse primeiro mês de agosto, encontrar os potenciais ônibus para comprar, fazer algumas conversas, essa aqui é uma delas, e se preparar para a fase que vai rolar em setembro e outubro, que é a gente começar a tunar o ônibus mesmo, né? Tem uma série de mudanças estruturais que a gente vai ter que fazer, tanto de parte elétrica, como pô, tira a cadeira, coloca a bancada, não sei o quê, que a gente vai definir um pouco aqui hoje. E tem todas as outras camadas, né? Então tem toda a história das tractanias, do que a gente vai ter, sensores, a gente estava falando de desenvolver uma API única para o ônibus, para a galera poder programar aplicativos em cima dos inputs e outputs do ônibus. Tem toda a camada de boniteza, ou seja, como é que a gente transforma esteticamente esse ônibus para ele ficar uma coisa mais legal. E tudo isso toma tempo, tudo isso toma energia. Então a ideia é que a gente faça isso em setembro e outubro. Novembro é o final desse processo. A primeira viagem do ônibus, a princípio, seria para o Rio de Janeiro, para o Festival de Cultura Digital, que já é, enfim, parte da contrapartida que a gente tem que dar por causa do processo do Catarse, mas que eu acho que é um evento inaugural legal, enfim. O evento vai estar tomando a cidade inteira, ele é um evento, ao contrário do que foi o Fórum da Cultura Digital, quem não foi, que foi na Cinemateca aqui em São Paulo, o evento vai estar esparso por espaços no Rio. Então a gente já tem lá um espaço onde a gente vai poder estacionar o busão ao ar livre e ficar trabalhando nele. A ideia é que faça também algumas oficinas de customização durante o festival, mas acho que isso é um negócio à parte que a gente pode discutir. Mas aí, R$25 mil vai para isso. Para onde vai o resto do dinheiro? Bom, além de coisas meio óbvias, tipo a própria manutenção do ônibus e tal, pagamento das recompensas que a gente tem, então tem as camisetas que precisa fazer e tudo mais, tem uma série de coisinhas. Combustível, adesivos. Combustível IPVA nem tanto, porque a gente está tentando evitar usar a grana do busão por uma coisa que não se resolve. Se você gasta... IPVA tem todo ano, o Sim. dinheiro vai acabar. Tem que ter projetos. Tem que ter sustentabilidade, né? Mas a ideia é que a gente pegue boa parte desse recurso e descentralize. Então, em vez de contratar uma grande firma, uma oficina mecânica ou uma pessoa para, ó, tá aí, toma 20 paus e entrega para a gente um busão hacker. A gente estava pensando em descentralizar isso em microbolsas, né, que tem a ver com a história dos projetos de micro-reciclagem. A gente fez uma experiência de microbolsa hacker na T-Hacker. Mas a ideia é quebrar isso em pequenos dinheiros. A gente está pensando em uma coisa que vá até R$1.000. Idealmente, seja uma coisa para equipamento, ou seja, para instrumentalizar mesmo essa mudança e não muito para pagar serviço. Entre outras coisas, porque não dá para pagar, tipo, essa grana não é suficiente para você pagar o trampo das pessoas e os equipamentos. Então é uma coisa assim. A galera entra com a vontade e essa grana bancaria... Sei lá, pô, precisamos pintar o busão inteiro. Tem custo de material, tem tinta, tem pincel, tem uma coisa, tem desgaste mesmo. Mas a ideia era quebrar isso em 15 microbolsas de até R$1.000, a princípio. Que aí a gente ajudaria, enfim, selecionaria em coletivo o que é que a gente vai fazer nessa história. E um pouco desse evento é para desenhar isso. Quais são as possibilidades, o que a gente quer fazer dentro desse ônibus, o que a gente precisa fazer dentro desse ônibus para ele começar a rodar, porque também é entender que o ônibus é um processo eterno, então não tem problema a gente construir um troço pela metade agora e depois desconstruir para construir de novo lá para frente. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ter antes desse ônibus começar a rodar, para ele se considerar minimamente hacker. Né? E dentro das coisas que a gente quer fazer e que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Tanto em termos de gente, quem que a gente precisa mobilizar, né, que grupos não estão aqui que a gente precisa trazer para perto dessa história, E mais que isso, quais são os próximos passos lógicos para que a gente consiga fazer isso em setembro e outubro? Porque 2 meses parece bastante tempo, mas... Ah, não, pô, semana que vem eu faço, quando ver, a gente está em dezembro aí e o busão continua exatamente como veio ao mundo. Né? Então, eu já tenho uma data para receber propostas e avaliar. É, a gente estava pensando um pouco em termos de cronograma, a gente montou um esboço lá atrás que era um pouco nessa linha. Então a ideia é que a gente fizesse agora essa oficina, que a seleção de microbolsas, né? A partir daí lança uma chamada pública, já um pouco com as ideias levantadas, a ideia é que a gente documente tudo isso no Wiki. A seleção das microbolsas vá do dia 29 ao dia 2, mais ou menos, então que tem uma semana aí para a gente pensar mesmo para onde que vai isso aí, e aí pensando um pouco em fazer conversas com as propostas mesmo. Pô, mas é viável, dá para fazer, uma coisa mais tete a tete do que simplesmente entrega para Deus. E para a partir do começo de setembro, dia 5 de setembro, tipo, divulga, ó, legal, são essas aí, vamos fazer essas coisas acontecerem. E em fazer essas coisas acontecerem, o nosso planejamento é que essas coisas sejam, na verdade, mesmo que sejam feitas o tempo todo, articuladas presencialmente nos mutirões do ônibus hacker, que são encontros como esse. Então a gente estava pensando em fazer de 15 em 15 dias durante os finais de semana, então seria 9 e 10 de setembro, 23 e 24 de setembro, depois 7 e 8 de outubro e 21 e 22 de outubro. Mas isso são, obviamente, datas possíveis. Depois 11 e 12 de novembro. Já tem alguém com carta? Sérgio Amadeu. Ah, é? É. Ele conseguiu? Já tinha? Ah, o maluco do Rio lá. Do Laranja Tomate também. Laranja Tomate também tem. Laranja Tomate. Ele tem um nome, esse cara? Não? Ele tem. Francisco. Laranja Tomate. Laranja Tomate, mas é Francisco José. Então, assim, tem algumas pessoas com carta. Outras pessoas tentando tirar. É difícil porque você só pode ter 4 pontos na carta. Eu tenho 34. Eu tenho um problema logístico. Bom, então acho que até uma boa que estava dirigindo. É. Mas enfim, mas a gente tava um pouco pensando nessa história. Por quê? Porque se a gente concentra, e eu digo isso porque acho que é legal pensar esses projetos todos, esses processos todos, com uma coisa que tem uma etapa física da galera se juntar. Porque uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui seria legal se todos esses projetos fossem projetos de aprendizagem, replicação, enfim. E compartilhamento de conhecimento. Não é você vem aqui e entrega... E não importa se é hardware livre. Ah, o teu Arduino funcionando a caixinha que possa distribuir o sinal de Wi-Fi ou fazer a medição de temperatura. Se você veio e entregou a solução pronta, a gente está perdendo muito. Uhum. Então, se você passa a semana inteira trampando, mas chega no final de semana, transforma isso numa oficina que explica como você fez, isso vira um processo muito mais complexo e divertido. Por isso a gente estava pensando um pouco nessa onda de mutirões presenciais para mexer no ônibus. Aí faz um mutirão por dia que a gente vai pintar a lataria, faz um mutirão por dia que a gente vai... Enfim, e aí mapear um pouco esses passos lógicos do que a gente precisa fazer é essencial para que a gente consiga ter um cronograma minimamente funcional. Um pouco isso. Para a dinâmica de hoje, a gente tinha pensado em 6 eixos de discussão para poder focar um pouco mais e levantar esses requisitos todos, que são boniteza, que é um eixo proposto pela Dani, e que vai, e ela que vai tocar isso um pouco, que a gente também dividiu de ter uma pessoa articulando cada eixo só para não deixar a coisa morrer, mas obviamente de uma forma aberta. Boniteza, que vai falar de todas as questões estéticas relativas ao ônibus, como é que é o nome do banco, grafite, pintura, enfim, para-choque, alguém estava pirando na história do que vai ter no para-choque. Que não tem, mas vai ter. Que é um ônibus, não. A mensagem do para-choque pode mudar sempre. Né? Pois é, então. Tem um painelzinho. Já tinha falado de ter um painel de LED, a galera pintar. Mas enfim, obviamente os eixos vão toda hora se encontrar, não é instante. Mas é um pouco para a gente dividir e pensar. Conectividade, que eu acho que é uma peça fundamental nesse ônibus, é como é que ele se mantém conectado com a rede, né? Ou quando não está conectado com a rede, quais são as soluções, né? Como é que a gente trabalha essa questão da rede dentro do ônibus? Isso já, na verdade, gera um custo fixo também, né? O negócio de ter 3G, sei lá. Pois é, gera um custo fixo, que a gente tem que ser o menor possível, eu acho, mas... ou não, se a gente tiver um sistema onde em cada viagem a galera traz o seu 3G e espeta, você tem um... Sim. Acho que pensar essas soluções... Traz seu SIM card. Tem a ver com isso. A gente estava discutindo, por exemplo, de bater lá no MCT, que estava querendo dialogar com os hackers, e falou, a gente quer um... Quer um ponto no GSAC, saca? E aí alguém vai precisar fazer a oficina pra gente poder calibrar ele toda hora que para, mas... Enfim. Mas eles têm um... Parece que eles têm um lance imóvel, né? Então, que eles colocaram no barco. Então. Acho que tem que ir atrás dessas soluções. Até coisas do tipo pegar um cabo de rede de 50 metros e você pula pra fora do ônibus, entra lá na rosa e espeta e beleza, isso vira... A gente tem que pensar em formas múltiplas e alternativas de fazer isso. Você tem um proxyzinho rodando dentro do ônibus que vira um cache local. Enfim, dá pra pirar. Infraestrutura, que o Belasco vai... pilotar, que é as questões mais estruturais centrais do ônibus mesmo, desde ter um ônibus e como é que esse ônibus funciona, mas cadeiras que a gente vai trocar, sistema elétrico, como é que refaz, precisa achar, a gente precisa ter uma cartilha de bons mecânicos, né, para poder fazer essa operação agora, mas idealmente seria foda se a gente conseguisse mapear mecânicos no Brasil inteiro, porque se o ônibus parar, tipo, quem é o cara? A gente pode levantar isso, sabe? Dá pra pensar. Pode fazer isso no fly, né? Quando o ônibus parar, vai estar o cara na cidade onde parar. Exatamente. Tractanias, que é um pouco uma especificidade mais do grupo de infraestrutura e tal, mas é que é pensar esses gimmickzinhos mesmo, essas pecinhas que a gente pode ter instalada no ônibus, sensores e tal, o farol que pisca, código Morse, não sei o que, enfim. Essas brincadeirinhas mesmo que eu acho que é legal, porque dá um charme e se a gente pensar estruturalmente isso como uma coisa aberta e para a rede, dá para pirar em multiplicidade de coisas. Né? Sustentabilidade, que eu acho que também é uma coisa estruturante no ônibus, que é pensar tanto a questão de matriz energética, reciclagem, como é que a gente lida com o banheiro do ônibus, como é que a gente, enfim, todas as questões mais básicas, mas também sustentabilidade de, pô, como é que você mantém essa parada rodando, levando em consideração todos esses fatores. Porque a galera fala, ah, vamos trocar a matriz energética, legal, mas aí como é que você abastece isso quando você estiver no antimatéria, como já propôs. Glória lá com o lixo. De novo, essas coisas acho que interagem, né? Porque você vai pensar em tractanias, infraestrutura e tal, parará, isso vai precisar de energia, tem uma parada de dimensionar e como é que a gente faz ter isso com outras fontes de energia. E eu acho que sempre pensando, meu, agora a gente tem 15 conto e isso limita a nossa operação, mas vamos planejar um ônibus para o futuro, ou seja, tipo, o que mais... O que a gente precisa para ter isso? Ah, não dá para colocar placa solar porque vai custar uma grana. Ah, mas tem um cara que topa instalar de graça se a gente tiver a placa. Quem é que tem a placa? Vamos ver se a gente consegue. Vai ter outras coisas que dá para fazer também, que é o lance de fazer gastar menos combustível. Pois é. E aí com isso, às vezes até dá para usar o próprio motor como gerador se ele estiver gastando bem menos, emitindo bem menos poluição. Sabe? Eu acho que tem que mapear um pouco esses atores. Eu acho que tem muita gente nas gringas, na cena internacional, que pira numa história dessa e topa ajudar, enfim, parará. Tem essa história também da sustentabilidade econômica mesmo. O Belasco tem uma sugestão da gente fazer uma espécie de programa de milhagem do ônibus, onde a galera pode doar, comprar uma milhagem do ônibus, assim, sistematicamente. A ideia acho que era adotar a quilometragem, né? Então, você compra sua própria quilômetros rodados. Adote o trecho. E vende as cotinhas. Né? Eu adoto o trecho até o tudo. Mas ao mesmo tempo, pensar em como é que esse ônibus é um ônibus aberto a todo mundo e não só quem pode pagar o trecho. Tá. Acho que isso também é, obviamente, um ponto fundamental na história. e o eixo de narrativa, que é um pouco pensar o ônibus como narrativa, o ônibus como um espaço que produz histórias, mas também como é que todas as questões que envolvem o registro e a história do próprio ônibus. Né? Então, e aí, de novo, tem coisas com tractarias, com estruturas. E os caminhos que ele fazia também viraram em mapas, e isso ser usado como... Pois é, então, isso que, mas pensar isso mesmo. Acho que nada tiver que é pouco metodologia, né? Também, é. Como é que a gente faz isso? Né? Acho que o Meta tem isso forte, essa história de documentação e tal, parará. E pro ônibus ser foda, eu acho que é primordial que a gente pense nisso, como é que a gente replica, como é que a gente escreve sobre o que a gente está fazendo. Porque se deixar sem pensar, tipo, acho não acontece. Já começa com as próprias bolsas. A bolsa tem que ter uma documentação. Se aparece da bolsa, vai documentar. Eu vou ter que ir embora. Desculpa. Ah, sério. Vai ter que levar o pessoal aqui de volta lá para o encontro e ainda tem família e filha pequena. Bom, tudo isso vai estar no Wiki. A ideia é pedir que a gente se separe nessas trilhas para a gente poder aproveitar melhor, eu acho. A gente pensou em fazer duas rodadas de trilhas. Né? Três agora e três à tarde depois do coffee break. Aí vão ser menos tempo para a discussão de cada trilha, mas a gente consegue participar pelo menos de duas. E aí pedi, meu, documente e registre. Tem uma câmera em cada sala, a gente vai usar essa sala aqui, a sala do Pixel aqui do lado e a sala ali de cima. Então pedi que tenha alguém operando a câmera e gravando minimamente, que tenha alguém no IRC para a gente poder fazer o canal com quem está fora daqui. Se as pessoas conseguirem subir o streaming de cada sala, gênio. Saca? Um tiny chat, qualquer parada dessa. E de uma maneira geral, a gente pensar que isso tem que ser um encontro de produção. Ou seja, legal que a gente vai falar, mas era legal se no final alguém conseguisse sistematizar e tirar algum andamento de, porra, próximos passos disso aí. Eu queria que a gente pensasse muito nisso como GT, grupo de trabalho, esses caras são responsáveis pela infraestrutura, mas mais na onda de, pô, precisamos montar um grupo de trabalho, precisamos resolver tais e tais e tais problemas e ver se tem alguém responsável, porque tem 470 caras doando, 700 caras na comunidade, mas o trabalho dia a dia de fazer essa parada tá pesado e tá com um grupo muito pequeno de pessoas. E aí as coisas atrasam e é foda porque a gente tem um compromisso, inclusive público, com essa galera que doou e tal. Então, se a gente conseguir descentralizar mais esse trabalho, eu acho que fica mais legal. Agora que tem a grana, ela caiu, dá pra gente começar a fazer mesmo uma série de coisas que precisavam disso pra rolar. Só antes da gente dividir, mas as primeiras trilhas vão ser... Boniteza tá na sala aqui em cima. A infraestrutura tá nessa aqui, com o Velasco. E conectividade está na sala do Pixel, saindo dessa casa, na casa do lado, no técnico. Zuard vai pitar. Isso aí. Aí, junto com a infraestrutura, vai entrar a sustentabilidade. Não, a sustentabilidade é da próxima tarde. A gente vai fazer. Achar alguém para facilitar essa, inclusive, que era o Diego Casais que não veio. A gente faz um round à tarde. Então, agora a primeira rodada tem boniteza, conectividade e infraestrutura. Peraí, e aí tem uma segunda rodada a partir de outro horário? Isso. Aí depois às vezes das... 4h45. Depois do coffee break a gente corta e começa um outro tópico. Que a gente fala até 4h30, a gente narrativa, tractanias e. Sustentabilidade. E sustentabilidade. Que aí a gente consegue participar mais, eu acho. E tem as coisas. Vai rolar também em paralelo a oficina de stencil. E mais até do que uma oficina, quem quiser. Cara, só é o seguinte, só tem isso aqui de gente. A gente vai dividir isso em três turmas. É. Tem muita gente para uma turma só. Três turmas dá tem legal. Tem interesses diferentes também, tá super diferente. Eu acho que é o melhor caminho. A gente pode ver se tem quórum para todas, né? Quem vai pra boniteza? Também, né? A Dani, o Will, a Lívia. Você. Muito quem bem. Vai pra conectividade? Pronto. E quem vai pra infra? Quem ficou mais? Quem não vai pra nenhuma? Ah, tá. Vamos, um monte de gente não tomou pra nenhuma. Registrar o processo. Eu acho que é importante a gente manter isso aí, porque assim, esses eixos foram criados nas necessidades e não na. Isso aí. A gente precisa pensar sobre essas coisas, refletir, eu acho. Embora eu acho que as questões estruturais de operação cotidiana. que a dança seja importante, eu também acho bacana a ideia de pensar em boniteza dele. Não, beleza, mas a gente não também consegue... Tem umas mas pra isso serve o coffee break, né? Aí quando eu reuni isso, eu falo, meu... Ou, sei lá, eu acho que na verdade não deu, mas manda, acho que como... manda de sugestão por boniteza mesmo está dentro. Não, então acho que não vai ser, exatamente, não vai ser definitivo, né? É, só no site, então dá bom. Eu só acho que a gente precisa puxar esses papos. De alguma forma, precisa forçar que essas conversas existam e registrar, entendeu? Mesmo que a gente não tenha o quórum que a gente estava esperando. Mas vai chegar um monte de gente à tarde e os caras, mas vocês já falaram, velho. É, quem mandou chegar essa hora? Entendeu? Faz parte. E aí a gente segue para as outras trilhas. Então, mas é isso, é aberto, é um wiki, saca? É, só pra gente ter um pouco de foco. O registro escrito disso aí, vocês acharam que vai ficar no wiki? Por enquanto, pelo menos no wiki da Terraker. E vai ter os registros multimídia disso aí, pra gente depois dar um feedback público pra galera. Então seria agora boniteza lá em cima, conectividade aqui do lado e infraestrutura aqui nessa sala. Como que chega aqui do lado? É a segunda porta. Segunda porta, a infra é assim, é que ônibus que escolhe? Como é que para esse ônibus? A gente arruma uma oficina para poder deixar uma. Não, acho que infra e vamos também. Vai tirar metade do ônibus, deixar quantas poltronas, vai entrar um aqui, fazer o hack lab. Como é que a gente vai modularizar esse negócio? Como é que vai ser os balcões no fundo? É, e no momento vai ter que se encontrar, né? Porque, por exemplo, infra, eu acho que entra também a parte de... A gente vai chegar nas cidades, vai ter a gente consegue ter um laboratório que sai, vai pra praça pública, as mesas do Hack Space, ela consegue... Tomada de quem vai puxar, Eu acho que tem... Né? Assim, a minha sugestão para as dinâmicas internas dos grupos é que a gente não se preocupe muito com esses limites. Tipo, deixa a conversa fluir... E o que se desenhar aí, obviamente, tem a ver com... A gente tem que pensar que a gente tem que abrir uma rodada de microbolsas em uma semana. Também, isso tem que ter mais ou menos pensado... Se a gente não for conseguir resolver o que vai ter no ônibus agora, a gente tem que resolver como a gente vai trazer essas pessoas que vão dar. É o que eu tô preocupada em fazer agora. Você tá pensando em pensar as microbolsas já tematizadas? Não, eu acho que a gente podia ter um banco de ideias e um banco de necessidades. Tipo, ideias meio conectadas com as nossas necessidades, assim. É, ela não precisa ser temática, mas tipo... Se a gente pegar todas as 15 bolsas, vai, ideia para fazer brincadeiras com o Arduino no ônibus, falta bolsa para resolver algumas questões fundamentais de infraestrutura. Então, não sei se a gente precisa dividir quadradinho, três para cada um, mas pensar que a gente precisa dessa multiplicidade de questões, ou seja, precisa ter conectividade. Então, se a gente não for solucionar isso com uma microbolsa, vai solucionar como? É um pouco nessa onda. E aí, só para a gente não perder o momento, acho que era legal as pessoas que estão aí se apresentarem, conhecer muito brevemente para a gente não perder muito tempo. Bom, Pedro, Transparência Hacker. Marcão, esse aí é o Belasco. Trabalho aqui na Casa de Cultura Digital, na Esfera, e estou interessado em fazer esse ônibus ter uma API única para que as pessoas possam programar o ônibus à distância. Também sou da Transparência Hacker, trabalho na Web City, agora estou trabalhando um pouco com o Festival de Cultura Digital e com o Visão. Pedro Belasco. Homem, o mito. Tô com prazer. Tá tirando carteira, Pedro? Cara, eu tô me centrando. Questões de infraestrutura. Eu sou a Lilian Starobinas, minha área é História e Educação, sou professora de ensino médio e, enfim, estou na rede e todos os projetos são dela. Bom, eu sou o Bernardo Gutierrez, sou um repórter espanhol, já morei muito tempo aqui e, bom, estou muito interessado nisso, estou com um link forte com a Spanish Revolution da Espanha, estou de fato tentando vincular o castanho de lá, daqui. E, enfim, estou aqui em São Paulo agora abrindo uma presinha de cultura digital, enfim, por aqui. Aqui na Casa de Cultura? Não, bom. Aqui no Brasil. Depois te conto, né? Aqui em São Paulo. Oi, no Rio e Belém do Pará. Liane, também da Terraker, também trabalho aqui na Casa de Cultura Digital na Esfera. E olha isso. Eu sou Fabrício Zward. Minha área é programação, eu acho. Tô tentando fugir dela. E eu vim de São Carlos. Eu sou o Duque, sou programador. E é isso aí. Luciano Santa Brígida, de Belém. Estou aqui. Com a galera da Transparência Hacker, também já trabalhando mais em alguns projetos, passando uma temporada aqui em São Paulo. O Mike, também de Belém, também de São Paulo, fazendo mestrado aqui de volta. Sou Will, faço faculdade de artes visuais, sou um curioso em várias áreas, estou tentando me aventurar com programação agora, estou vendo a rapaziada digitar essas palavrinhas aí. E, bom, estou aí para ajudar o que puder. Sou a Lívia Morim, que tem outra Lívia muito do canto. Eu também sou da Terraker e também trabalho na Casa de Cultura Digital na Esfera. E também, não é todo mundo, é um projeto do Arbus Hacker, né? Sou Camila, sou da Espiritual, trabalho em parceria com o Sam e agora vou passar uma temporada aqui nos projetos da Casa de Cultura, do Xenia, principalmente. Bom, sou Júlio Boaro, sou de Paulínia e curioso por análise de dados e visualizações de dados. Isso. Sou Tchêmi, eu sou comunicóloga publicitária. Na verdade, eu moro em Paulínia e trabalho numa empresa na área de comunicação também em Campinas. E dentro das várias curiosidades, eu preciso estar aqui. Dani. Eu sou a Dani, daqui da Esfera, tô tentando construir um lore que nunca vai acontecer. Fiz a transparência hacker, mas eu subi, né? É só por isso. E é isso, tô aí. Vou garantir que eu não preciso de mulher. Bom, senhores. Ok. Então a gente reagrupa aqui, ó. Eu acho que uma hora e meia a gente faz um coffee break. Uma hora? Uma hora é pouco. Alguém vai fazer camiseta agora? Fazer stencil? Não, não, não. Vai, não, será que vale a pena fazer o limpeza do lado do stencil lá? Tá detonando minha trilha, hein, Zuar? Não tem camiseta, não. Acho que é legal. Deixa a Lívia tá fazendo uma lista de presença aqui, que é legal. Só pra depois ideias, né? Compilar quem veio. Mas sem ideia. A gente já frequenta a série.